Studio. A danada me ligando, nós segue o procedimento. Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento. As baladas aqui nós é poca, só com os beats violentos. Aí se Frozen dá um close, no carnavona do momento. Brisou demais em mim, quer foder, quer pião. Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom. Faço meu e boa boa, sempre em busca da melhor. E se ela querer, ela vai tá tendo sequência, vai tomar mesmo. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Tenho certeza que ela se pergunta porque o menor pensa muito avançado. E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato. Abre a capota dessa Porsche nova que não vai no giro lá na Zona Leste. Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha na nanete. Pergunta por que caso tudo em roupa, eles perguntam por que o cordão tá pesado. 1 quilo de ouro no peito, é os menores, acabei de sorte. Uma roda na pista, meiota que gira, acelera cortando. É os moleque que veio diferente, original de um Zan. Ela tá jogando, não consegue mais parar. Tá com maluqueiro, já fica tudo de galo. E com o menor viu mudança de patamar. Quer até ser meu namorado. Pega nós, não pega não. Porque os moleque tem um dom de mudar todas levadas. Diversificar e pronto. Nós tá com a senha dos milhões. Nós conta e faz aplicação. Cartão do Sapa na parpete. Deixa pino e vitão. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Licença aqui, boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, só não tô quebrado. Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e um copo de água. Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça. Fica na cara da mídia, ficando rico e ela tá no fato. Tá não naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato. Noite cata, mas já vai planejando. Vou cheirosão, que cheiroso no bolso. Atualiza, olha quem tá passando. Já troquei de carro e ainda tamo em agosto. É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda. Grava mais um, joga na net. Se for do cenário, nem ligo pra moto. Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é? Na picada de vem, come quer ter anta pé. Sem pra não passar, vá. Do que cê quer nós encaixa. Essa grandona se acha. Bota um do verde pra ela, não é que faz a vibe, ela senta e relaxa. Tem um ventinho na caixa. Pica aposentadoria. O nome respeitado na praça. Milionário de periferia. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Vai. Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais. Vai. Sai da frente, é com nós mesmo. Bonde dos que corre atrás. Maria.